está aberta mais uma Janela Amarela. We'll be right back. Janela Amarela em Tapete Voador. Thank you. Janela Amarela, a simples busca dos sentidos. Thank you. right? Yeah. Wow, that's messed up. blogspot.com. Thank you. Fim. Fim.